lembra-te, canalha, na mortalha, hoje o rei vai nu. Os velhos tiranos de há mil anos morrem como tu. Abre uma trincheira, companheira, deita-te no chão. Sempre à tua frente viste gente de outra condição. Ergue-te ao sol de verão. Somos nós os teus cantores. Matina canção, ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Vem cedo, há do sol queimar. E tu, camarada, põe-te em guarda, que te vão matar. Banham lavradeiras, bondadeiras, deste campo em flor. Banham enlaçadas, de mãos dadas, semear o amor. Ergue-te ao sol de verão. Somos nós os teus cantores da matinal canção. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Para nos empurrar, só um pensamento no momento para nos despertar. Aí há mais um braço e outro braço nos conduz, irmão. Sempre a nossa fome nos consome, dá-me a tua mão. Ergue-te ao sol de verão. Somos nós os teus cantores. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores.